Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Meu nome é Eduardo Galvão, é um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez em uma noite de terça-feira com muito futebol para comentarmos a semana 9 da NFL, semana muito agitada, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Aqui mais uma vez com os meus amigos Endzoners. Um abraço, Alexandre, como é que você tá, meu amigo? Tudo certo, Edu, tudo tranquilo, pronto para mais essa edição do Endzone. Espero que o pessoal curta e estou me preparando para os playoffs da Liga Flag que estão por vir. E você, Julião, como é que você tá? Tudo bem? Ah, Ale, tô bem, obrigado. Pronto para outro podcast, com o microfone um pouco melhor. Espero que dê para gravar hoje, né não? E você, Vitinho, como é que você tá? Ah, Julião, tô bem aí. Uma semana tensa aí na NFL, mas com vários bons jogos. E a gente vai indo pro final da temporada, não é não, Dudu? É, estamos começando, já passamos a metade da temporada, agora já começam a se decidir algumas vagas, alguns verdadeiros favoritos após temporada da NFL. O Júlio comemorando o microfone novo, que semana passada teve uma participação fantasma aqui no Endzone. Ora o microfone funcionava, ora não funcionava. Passou apertado, né, Julião? Então, Edu, semana passada foi apertado, fiquei que nem um fantasma, entrando de vez em quando, falando frases curtas, porque o microfone tava cortando e tal, mas agora vai, vamos que vai. Começando, claro, com os assuntos mais discutidos aqui no programa, a rodada da Liga Paulista de Flag, que teve neste último domingo, a última rodada da temporada regular, o torneio Touchdown, que neste final de semana também encerrou as atividades da sua temporada regular, definiu todos os classificados para os playoffs. E a semana 9 da NFL, com algumas surpresas, algumas reviravoltas e bons jogos no prime time. Mas primeiro, vamos para os e-mails. Olha a mensagem! E-mail dessa semana é e-mail do Roberto Araújo, 18 anos, aqui de São Paulo. Meus parabéns, pessoal. Podcast muito bom. Acompanho o trabalho de vocês desde o início. E o Roberto tem uma dúvida aqui. Vamos ver como é que estão os conhecimentos dos nossos amigos Endzoners aqui. Ele tá ouvindo falar muito de defesa 3-4 e defesa 4-3 nessa temporada. E ele pergunta qual vocês acham o esquema mais eficiente para uma defesa. Olha, eu acho sim que as duas têm suas vantagens, né? Cada uma tem sua vantagem. O 3-4 é uma defesa mais voltada para a cobertura do passe e tem a ênfase em pressionar o quarterback com as blitzes dos outside linebackers, né? E já na defesa 4-3, a linha de scrimmage é mais povoada e os outros três linebackers ficam mais na marcação homem a homem ali, variando com a zona. Eu particularmente acho o esquema 4-3 mais eficiente, porque você povoa melhor a linha de scrimmage, você consegue segurar um pouco mais o ímpeto da linha ofensiva adversária, consegue conter o jogo corrido e consegue pressionar o quarterback, mas você precisa ter jogadores de qualidade, principalmente na posição de defensive end. E pra você, Julião? Então, Ale, eu concordo com você e partilho da mesma opinião. Eu prefiro a defesa 4-3 em relação a 3-4. Por quê? É fundamental você ter um pessoal bom na linha de scrimmage. Pressão com 4 caras, eu acho que dá mais certo do que você mandar o seu outside linebacker. Mas temos DeMarcus Ware, do Dallas Cowboys, por exemplo, que é um grande exemplo de um outside linebacker que deu certo na NFL. A linha do Cowboys deu apoio para ele, ele mandou muito bem ano passado. Esse ano começou um pouco devagar, mas já tá começando a fazer seu sexo novamente. Mas, como eu disse, eu prefiro a 4-3. Um pass rush com dois defensive tackle e dois defensive end, eu acho mais eficiente do que um pass rush com três homens de linha, mais os outside linebackers. Olha, eu vou discordar dos dois aí. Eu acho a defesa 3-4 uma defesa mais agressiva. Você permite um pouco mais de jardas nas corridas, mas as blitz eu acho que são um pouco mais fatais na hora de pegar o quarterback. Mas eu também acho que é mais difícil de você montar uma defesa boa 3-4 do que montar uma boa defesa 4-3. Eu também acho difícil você montar uma boa defesa 3-4, principalmente porque você precisa de grandes homens ali para serem os três primeiros, os três tackles da defesa, né? Principalmente o nose tackle. Nós temos um caso daquele nose tackle do Alabama, da Universidade de Alabama. Como é que é o nome dele, Alexandre? Terrence Coley. Então, o homem é um animal, o homem é um tanque dentro de campo, é um rinoceronte dentro de campo. Com um cara daquele, dá certo você jogar na defesa 3-4, tranquilamente. Mas eu acho que depende muito do material humano. Eu acho que para a maioria dos times da NFL, uma defesa 4-3 eu acho que seria o mais acertado, é o mais prático para se trabalhar por enquanto. Música. você também tem um e-mail, tem uma dúvida, tem um recado, tem um xingamento que você queira fazer para os nossos colegas de programa, mandem seus e-mails, podcast@endzonebrasil.com. Muito bem-vindos todos os e-mails. Encham nossa caixa postal de mensagens, pessoal. A gente gosta desse feedback, a gente gosta de saber o que vocês pensam e como vocês acham que o podcast pode melhorar, como vocês acham que o podcast pode evoluir. Para não perder tempo, já vamos começar com o futebol americano aqui no Brasil. Tradicionalmente, começando pela Liga Paulista de Flag. Liga Paulista de Flag que teve nesse último domingo, dia 8 de novembro, a última rodada da temporada regular, com 3 jogos. Júlio César, diretamente de Minas, 300 quilômetros longe de São Paulo. Mas eu sei que você sabe os resultados. Sim, Edu. Os 3 jogos foram: o Red Warriors venceu o Black Horse por 12-0, os Spartans venceram os Rhinos por 37-8 e os Steamrollers venceram os Silver Bullets por 18-14. Fim da temporada regular, Conferência Paulista e Conferência Estadual têm seus classificados. Pela Conferência Paulista, primeiro colocado São Paulo Spartans, em segundo lugar Sharks Football, em terceiro lugar Palmeiras Locomotives e em quarto lugar Valinhos Bears. Pela Conferência Estadual, o Corinthians Steamrollers invicto com o topo da conferência, 8 vitórias, nenhuma derrota. Silver Bullets em segundo, Brasil Devils em terceiro e Avaré Gladiators em quarto colocado. Corinthians Steamrollers, seguindo a tradição, um dos favoritos para vencer o Sampa Bowl, continua invicto na temporada regular, não perdeu em nenhum jogo e vai para os playoffs com muita moral. É isso aí, Edu. O Steamrollers tem realmente um time muito forte, mostrou isso, vencendo o Silver Bullets num jogo até um pouco abaixo do esperado, né? O pessoal esperava um jogo um pouco mais disputado e tal, um jogo um pouco mais emocionante, o jogo ficou naquela... Um placar um pouco mais elástico, né, Alexandre? Na verdade, não mais elástico, assim, eu diria um placar um pouco maior dos dois times, assim, um pouco mais de emoção. O jogo ficou muito morno por um bom tempo, mas no final tivemos emoção, o Silver Bullets conseguiu aquele touchdown no finalzinho da partida, conseguiu parar o ataque do Steamrollers para forçar um turnover. E, infelizmente, eu que jogo no Silver Bullets estive testemunhando de dentro de campo, nós não conseguimos, apesar da vontade de vencer, não conseguimos bater o Steamrollers com o esforço no final do jogo, mas valeu. Os playoffs estão aí, o Silver Bullets não tá pra brincadeira, tá pra brigar pelo título também. Foram os destaques, né, nesse último final de semana pela Liga Paulista de Flag. O Roberto Peninha, do São Paulo Spartans, como quarterback, completou 9 passes para 72 jardas e 3 touchdowns. O Cauê, o quarterback do Corinthians Steamrollers, correu 112 jardas para 2 touchdowns. É o Michael Vick da Liga Paulista de Flag, impressionante o Cauê. Em recepções, o Corey Allen Willis, do Silver Bullets, tight end do Silver Bullets, 8 passes para 68 jardas. E o Guilherme Ramaz, do São Paulo Spartans, 2 tackles, 1 chip, 2 interceptações, 1 touchdown, jogando muito na defesa, o cornerback do São Paulo Spartans também. Mas a Liga Paulista de Flag não acabou, semana que vem tem mais, próximo domingo, dia 15/11, começam as partidas de playoffs, Vitor. Quem vai jogar nos playoffs, Vitinho? Os próximos jogos acontecerão no Stack, na Avenida Robert Kennedy, e serão Sharks vs. Locomotives, Silver Bullets vs. Devils, Spartans vs. Bears, Steamrollers vs. Gladiators. São as partidas do Divisional Playoffs. Os vencedores se enfrentam nas finais de conferência. E em dezembro, comecinho de dezembro, nós teremos o Sampa Bowl, a final do Campeonato Paulista de Futebol Americano. Pessoal que puder comparecer ao SPAC, compareça. Vamos dar esse apoio, vamos dar essa força. É fase final, gente. São os melhores equipes, são os melhores times jogando, são os melhores times se enfrentando. Vamos dar essa forcinha pro pessoal assistir futebol americano de muita qualidade lá no SPAC. E outro campeonato que encerrou a temporada regular também, o torneio Touchdown. O Joinville Gladiators e o Curitiba Brown Spiders fizeram a última partida da temporada regular do torneio Touchdown. E o Gladiators venceu a partida por 12-0. Tirou a qualquer chance do Brown Spiders se classificar aos playoffs, uma vez que o título da Divisão Sul ficou com o Barigui Crocodiles. E agora os quatro classificados para os playoffs também pelo torneio Touchdown já estão definidos. O Cuiabá Arsenal, campeão da Divisão Oeste. O Rio de Janeiro Imperadores, campeão da Divisão Leste. O Barigui Crocodiles, campeão da Divisão Sul. E o São Paulo Storm, da Divisão Leste, foi o melhor segundo colocado de todo o torneio Touchdown. Os próximos jogos do torneio Touchdown, a fase final, vai acontecer no final de semana do dia 21 e 22 de novembro. No dia 21, são as semifinais. O Rio de Janeiro Imperadores enfrenta o Barigui Crocodiles e o Cuiabá Arsenal enfrenta o São Paulo Storm. A fase final vai ser realizada aqui em São Paulo. São Paulo Storm é o anfitrião dessa fase final da primeira edição do torneio Touchdown. Quem puder comparecer e assistir também, compareça. Futebol americano Full Pads aqui no Brasil a todo vapor. E a semana 9 da NFL começou no último domingo, dia 8 de novembro. O Arizona Cardinals viajou até Chicago e venceu os Bears por 41-21. O Green Bay Packers foi até Tampa, na Flórida, e enfrentou o Buccaneers. E o Buccaneers atropelou o Packers, 38-28. E o Miami foi até New England, mas dessa vez não teve chance para o Wildcat. 27-17 para os Patriots em cima dos Dolphins. O Kansas City Chiefs visitou o Jacksonville Jaguars e perdeu por 24-21. Cincinnati Bengals venceu mais uma, 17-7 em cima do rival Baltimore Ravens. Washington Redskins visitou o Atlanta Falcons, tomou uma bela de uma sapatada por 31-17. E o Indianapolis Colts manteve a invencibilidade em casa, batendo o Houston Texans 20-17. O New Orleans Saints, assim como o Indianapolis Colts, manteve seu recorde perfeito, vencendo o Carolina Panthers por 30-20 em casa. O Detroit Lions não conseguiu vencer o Seattle e perdeu por 32-20. O Tennessee Titans, recuperando a forma da antiga temporada, venceu o San Francisco 49ers fora de casa por 34-27. O San Diego Chargers foi até Nova Jersey para enfrentar o New York Giants e ganhou por 21-20. O Dallas Cowboys foi até Filadélfia para enfrentar o Eagles e ganhou por 20-16. E o Pittsburgh Steelers foi até Denver enfrentar o Broncos e ganhou por 28-10. Os top performers da semana, o quarterback Jay Cutler passou para 369 jardas, 3 touchdowns e 1 interceptação. Mas o destaque, o melhor rating, com certeza, Kurt Warner do Arizona Cardinals, 5 touchdowns em apenas 244 jardas. É um touchdown para 50 jardas que ele andava em campo. É impressionante o que Kurt Warner fez. Running back Michael Turner, do Atlanta Falcons, correu 166 jardas e marcou 2 touchdowns. E os destaques, no plural, no campo de wide receiver, Randy Moss, New England Patriots, recebeu 6 passes para 147 jardas e 1 touchdown. Assim como Mike Sims-Walker, do Jacksonville Jaguars, que também recebeu 6 passes para 147 jardas e 1 touchdown. Acho que é a primeira vez que eu vejo isso na NFL. Que beleza de semana, hein? Muitos jogos disputados. E eu queria destacar, fazendo a primeira... Já aproveitando a encaixar uma mesa redonda aqui, logo no primeiro tópico que a gente vai discutir, o que foi essa semana para alguns running backs, hein? Que jogaço do Michael Turner. Um jogo incrível jogando em Atlanta, 31-17. O time do Washington Redskins toma mais uma sapatada fora de casa. E é o seguinte, Michael Turner retomando a fase do ano passado. Se o Michael Turner continuar correndo dessa forma, eu acredito que o Atlanta Falcons vai conseguir reeditar a aparição nos playoffs da última temporada. Porque o Matt Ryan tá jogando muito bem, Tony Gonzalez tá lá, Roddy White sempre à disposição. Quer dizer, esse time tem um leque de armas ofensivas impressionante. Além dele, teve também o Cedric Benson, 117 jardas, mais um grande jogo pra ele. DeAngelo Williams, 149 jardas, quase 150 jardas pra ele jogando contra o New Orleans Saints na derrota do Carolina Panthers. Chris Johnson, incrível, 135 jardas, ou seja, muitos jogos excelentes para os running backs nessa rodada. Queria que o Júlio destacasse pra gente o que, que ele acha dessa ascensão do jogo corrido nessa última semana. Então, Ale, é bom ver que alguns running backs estão jogando muito bem nessa temporada da NFL, voltaram a jogar bem. Pra mim, o grande nome dessa semana, de novo, foi Cedric Benson. Eu sei que Michael Turner correu pra 166 jardas, eu sei que o DeAngelo Williams correu pra 149 jardas, eu sei que o Chris Johnson correu pra 135 jardas, mas o que o Cedric Benson tá fazendo esse ano é incrível. Comeback Player of the Year, certo. Um cara que era considerado bust depois de sair do Chicago Bears, foi pra Cincinnati e tá literalmente, como diz o nosso querido amigo Vini, lá da comunidade Eagles Brasil, tá colocando a caceta na mesa. Não tem jeito, o Cedric Benson ressurgiu das cinzas e tá ajudando demais a equipe do Cincinnati Bengals a manter esse bom desempenho na temporada. Pra mim, Cedric Benson é o nome de running back dessa rodada. É, se o Cedric Benson mantiver a média de jardas dele por jogo, vai passar fácil das 1.700 jardas. Tranquilamente, vai correr demais nessa temporada. É, mas tem alguns times que insistem em não correr. A gente pode ver até pelos resultados assim. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a semana 9, Arizona Cardinals contra o Chicago Bears, melhor corredor foi o Hightower, com 77 jardas. Cadê o Benny Wells, que veio tão bem cotado da universidade? Outro jogo, Indianapolis Colts contra os Texans, o melhor corredor, Joseph Addai, com 63 jardas. Semana passada, o Ryan Moultz correu tão bem pelos Texans, essa semana praticamente anulado pela defesa dos Colts. Entre Detroit e Seattle, o Seahawks, a gente não pode falar muito, né? É complicado exigir qualquer coisa de qualquer um dos dois times. Agora você pega Brandon Jacobs, jogando pelo Giants, é um dos melhores running backs da liga e correu só 67 jardas. Philadelphia Eagles, tudo bem que eles estavam desfalcados do Brian Westbrook, mas correram apenas 54 jardas com LeSean McCoy, o melhor corredor da partida. E uma partida em que ainda o Dallas estava com Felix Jones, Dallas estava com Tashard Choice, estava com seu corpo de running backs completo. Por que alguns times ainda não se renderam ao jogo corrido? Será que são dificuldades na linha? Será que são dificuldades entre os running backs mesmo? Nós temos times que estão abrindo mão de running backs. O Kansas City Chiefs dispensou o Larry Johnson. Ele está desempregado oficialmente. Alguns times, Edu, eu acredito que não correm porque a sua linha, assim como seu running back, não é muito bom. Um grande exemplo é o Arizona Cardinals. O Tim Hightower é, de certa forma, até um bom running back, mas o time é totalmente voltado para o passe. E, de certa forma, tem razão. Eles têm um bom quarterback, que é o Kurt Warner. Tá velho, mas é um bom quarterback. Tem um wide receiver excepcional, que é o Larry Fitzgerald. Tem Anquan Boldin. Tem Steve Breston, que é um bom slot para a liga. Então, eu acho que o Arizona é mais uma opção, porque a equipe é muito boa no passe. Agora, tem equipes como, por exemplo, o próprio Philadelphia Eagles. O Andy Reid prefere adotar uma tática de passe. Ele prefere passar mais a bola do que correr, apesar de ter LeSean McCoy e Brian Westbrook no backfield. Aí eu já não sei, cada um escolhe o seu estilo na NFL. Eu concordo com o Júlio, e assim, o Arizona Cardinals tentou, na verdade assim, ele surpreendeu ano passado nos playoffs, correndo com a bola com eficiência. Mostrou que soube correr com o Tim Hightower. O Edwin James, na oportunidade, também estava lá, correu bem com a bola. E assim, o Arizona Cardinals tem agora um running back de ofício mesmo, porque o Tim Hightower é um running back nos moldes ali do Brian Westbrook, um running back voltado para o West Coast Offense, um cara que recebe muitos passes e é muito rápido, é habilidoso no campo aberto. Já o Chris Wells, o Benny Wells, como é conhecido, que é o running back em questão, que é o cara de ofício mesmo, é um cara alto, forte o suficiente para romper pelo meio da linha. É um running back de ofício, quer dizer, o Cardinals pode não estar correndo com a bola agora, mas futuramente pode vir a correr mais. Porque, claro, isso tudo precisa de uma estrutura, isso precisa entrar no game plan, E é difícil você optar por correr quando você tem Fitzgerald, Bolden, entre outros, no seu lineup. Mas o Chris Wells agora é um running back de ofício e pode aparecer, quem sabe, como um bom running back pelo time do Cardinals. Um running back que a gente tá esquecendo aqui, que tá jogando muito, que é rookie também, é o Rashard Mendenhall. Ele correu 22 vezes e conseguiu 155 jardas. É, o Willie Parker, que tava machucado algumas semanas, ele voltou e foi pro banco. O Mendenhall roubou a posição dele e agora ele é o starter do Steelers. E tá passando muita confiança para os torcedores. É um running back forte, rápido, ágil, corta bem, sabe bloquear, tem tudo pra dar grandes alegrias pro time do Steelers. Set, hut! Mas depois de todo esse bate-papo sobre o jogo corrido, a gente pode falar com certeza sobre alguns times que não precisam de jogo corrido. E vamos começar pelo jogo que tem primeiro na schedule da NFL.com, Arizona Cardinals e Chicago Bears. Kurt Warner, ele entrou em campo e resolveu a partida. O técnico resolveu colocar o Matt Leinart em campo para brincar, para pegar ritmo de jogo. O Bears voltou a encostar no placar, o Kurt Warner entrou, marcou mais um touchdown, já sacramentou tudo, já decidiu a partida de novo para os Cardinals. Acabou com o jogo, o Kurt Warner mostrando muito talento e Larry Fitzgerald espetacular recebendo a bola também. Mais uma vez, né? Como sempre, Larry Fitzgerald é incrível. A dupla que levou os Cardinals para os playoffs, levou os Cardinals até o Super Bowl no ano passado, voltando a mostrar que tem muito talento ali ainda. Pra mim é um dos melhores wide receivers da liga, ele, Andre Johnson, Randy Moss. Mas ele tem uma vantagem sobre esses caras todos. Ele é um dos poucos que conseguem aliar a incrível velocidade dele com a força física. O Larry Fitzgerald não aparenta, mas ele é muito forte. O Andre Johnson já é um cara mais encorpadão, tal, mais trator. Mas o Larry Fitzgerald é muito forte. É um grande wide receiver. E a tendência pra ele é só continuar fazendo sucesso, é só isso. Ele é impressionante. Larry Fitzgerald é incrível, junto com o time inteiro do Cardinals. Tem muita qualidade, né, Edu? Não ganharam o jogo sozinho, né, o Warner e o Fitzgerald. A participação de Steve Briston. E a defesa também, que conseguiu parar Jay Cutler e Matt Forte. Não deu chances do ataque dos Bears comandar isso, porque os Bears estavam jogando em casa. Então é sempre complicado você enfrentar os Bears no Soldier Field. E eu não tenho palavras para descrever o jogo. Eu só vou conseguir ficar elogiando o Kurt Warner aqui durante o programa todo. Eu acho que a gente pode até pular para o próximo jogo já, porque eu não tenho o que comentar do jogo. Foi Kurt Warner contra Chicago Bears e Kurt Warner levou a melhor. Realmente 5 touchdowns não é para todos, né? 38 anos de idade pro Kurt Warner. Já foi funcionário de supermercado quando foi frustrado na NFL e aí voltou com todo o gás, jogou lá no Greatest Show on Turf do St. Louis Rams e continua mostrando que é muito habilidoso. O cara ainda tem a mágica, assim como o nosso querido Brett Favre, que a gente sempre menciona aqui, não é verdade, Edu? Brett Favre também jogando muito, mas essa semana ele ficou descansando, Alexandre. Essa semana ele não jogou. Quem mais deu show em quarterback essa semana, Alexandre? Quem deu show essa semana? Só vou falar. Não preciso nem falar a primeira letra do nome. Você vai descobrir. Quem foi o melhor quarterback da rodada? Peyton Manning, né? De novo, 318 jardas. Não foi o melhor em jardas, mas ele decidiu o jogo. Só isso. Ele venceu. Novamente, Peyton Manning venceu. Um jogo duríssimo contra o Houston Texans, que surpreendeu. Destaque ali pro Bernard Pollard, o strong safety do time, que interceptou 2 bolas, deu muito trabalho pro Peyton Manning. Que no começo do ano foi dispensado pelo Kansas City Chiefs. É verdade, Kansas City Chiefs mais uma vez provando que tem um management excelente, né? Beleza? E o Joseph Addai brilhou novamente, 63 jardas correndo, mas marcou 2 touchdowns, 1 recebendo e 1 correndo com a bola. E Dallas Clark, o principal receiver do jogo, 119 jardas. Olha, Peyton Manning é um absurdo, continua sendo, e pra mim é o favorito pra MVP dessa temporada, Edu. Drew Brees é muito bom, mas o Peyton Manning, olha, é impressionante. O time do Indianapolis Colts, com a defesa jogando o que tá jogando, vai dar muito trabalho pra mim, é candidato fortíssimo ao Super Bowl. Foi uma batalha aérea, Alexandre. Matt Schaub tentou 43 passes e o Peyton Manning tentou 50 passes. Com dois wide receivers muito bons, Red Wayne pelos Colts e Andre Johnson pelos Texans, e dois quarterbacks com a mira calibrada, Matt Schaub pelos Texans e Peyton Manning pelos Colts, foi uma batalha assim, não, eu tenho um jogo aéreo melhor do que o seu. Foi mais ou menos isso que foi tentado. Foi mais ou menos isso que foi a tônica do jogo. Set, hut! Já falamos de um invicto, vamos continuar com os invictos. New Orleans Saints, 30-20 sobre o Carolina Panthers. O Carolina tava com a pontinha de esperança de que ia derrotar os Saints. É, tava, né? DeAngelo Williams acendeu os corações dos Panthers, mas não deu muito certo, não. Foi 20-30, Drew Brees 330 jardas, outro candidato a MVP, mais um candidato ao Super Bowl, do qual nós estamos falando. E, olha, o que dizer desse time do New Orleans Saints? É completo, né? Agora é um time completo, uma defesa muito eficiente. E com o Drew Brees jogando, com as armas ofensivas que ele tem, com o jogo corrido sólido lá com o Pierre Thomas, olha, vai ser difícil parar esse time, não é verdade, Julião? Então, Ale, essa equipe do Saints é uma equipe muito completa. E o que eu acho importante ressaltar é o fato da paciência que a equipe do New Orleans Saints tem para vencer suas partidas. Contra os Dolphins, tudo parecia que a equipe do New Orleans Saints não conseguiria vencer. 24-3, indo para o halftime, é uma liderança considerável, 3 posses, 3 touchdowns. Mas o Drew Brees, assim como o New Orleans Saints, foi paciente e até o fim do jogo fez o comeback. Não foi diferente contra a equipe do Panthers. Então, o que é importante que eu queria destacar? Essa equipe do Saints, ela além dela ganhar partidas por blowout, jogar bem na defesa, ela consegue fazer comebacks, o que eu acho fundamental. O cara que joga no clutch, a equipe que joga com clutch, a equipe é uma equipe vencedora. O Indianapolis Colts é um exemplo. Peyton Manning é um quarterback clutch dentro do 2-minute warning. Eu não sei, eu pelo menos nunca vi nenhum quarterback jogar tão bem dentro do 2-minute warning quanto o Peyton Manning. E a equipe do Saints está desenvolvendo esse lado, o que eu acho positivo. Eu considero o New Orleans Saints a equipe a ser derrotada nessa temporada da NFL. É, Júlio, o mais legal dessa defesa dos Saints é que ela não impede o outro time de fazer pontos. Passam até vários pontos nessa defesa dos Saints, 14, 20, mas eles fazem touchdown. Todo jogo tem um touchdown na defesa dos Saints, seja retornando fumble, seja retornando interceptação, ou seja retornando interceptação e fumble. É uma coisa impressionante como mudou essa defesa dos Saints. E outra coisa, já são 7 touchdowns, né? Tem time que no ataque não tem isso, né? Agradável, né? É triste, né, Alex? Saber que tem um time tão forte que não consegue marcar tantos touchdowns como a defesa do Saints. É, isso até ano passado, o time ia virar uma piada, né? Ia ser ridículo. É, no caso, o Cleveland Browns, por exemplo, não conseguiu superar os touchdowns da defesa do Saints. Você vê como o Browns tá bem, né? Espero que esse bye week faça muito bem pro Cleveland Browns. Mas vai ser difícil, viu? Set, hut! Teve um time aí que renasceu das cinzas, né? Parece que tá renascendo, né, Edu? Então diga você quem é que tá surgindo das cinzas, Alexandre. Tennessee Titans, 34-27 em cima do 49ers fora de casa. Ah, você acredita? Não, você acredita? Não, sinceramente, você acredita que vai mesmo? Olha, não acredito que vai. Mas que melhorou, melhorou. Já são 2 vitórias consecutivas. Que melhorou, melhorou, né, não é? É, alguma coisinha, né? Do Jacksonville e do 49ers, não, sei lá, não é muita coisa, não. Na minha opinião, não é muita coisa, não. É, mas será que isso tem alguma coisa a ver com a entrada do Vince Young de titular do time do Titans? Eu acho que tem a ver, porque o Vince Young tá jogando bem. Também acho, e eu tenho... Na verdade, eu tenho sido um dos grandes apoiadores de Vince Young pra quarterback titular. Eu tenho apoiado essa ideia e ainda bem que eu consegui assistir um pedacinho desse jogo do Tennessee Titans com o 49ers e vi um Vince Young muito capaz em campo. Um cara que estava lá no pocket, tranquilo para fazer o passe, sem afobação. Quando precisou correr, correu, marcou um touchdown correndo com a bola, protegeu bem a bola. Gostei muito do que eu vi do Vince Young. Eu acho que o Tennessee Titans tem um bom quarterback nas mãos. A questão é apenas trabalhar com o Vince Young e fazer dele um quarterback vencedor nesse esquema do Tennessee Titans. E eu acredito que, sério, com o Chris Johnson no time, você pode ficar tranquilo, porque o Chris Johnson é impressionante. 135 jardas, é um dos melhores running backs da NFL, tá provando por A mais B que ele é a resposta para esse ataque do Tennessee Titans, mas o Titans precisa de uma ajudinha no jogo aéreo, porque depender só do Chris Johnson não vai dar não. Eu continuo dizendo que Vince Young não é quarterback pra NFL, mas eu vou ser apedrejado pelo Alexandre. Não vai não, cara. Fica tranquilo. Eu acho o desempenho dele como quarterback seria mais ou menos a gente pegar o Michael Vick, que tá no Eagles agora, que passou 2 anos preso, e colocar ele de titular num time. Ele tem um jogo inteiro, Alexandre, pra trabalhar a bola. E ele me completa 12 passes pra 170 jardas. Pera aí, meu amigo, é o Tennessee Titans. Tem Justin Gage, tem Nathan Washington. Você tá jogando ali com o Chris Johnson, que pode abrir pra receber um passe também. Ó, complicado, complicado. Eu não gosto de Vince Young como quarterback do Titans. Eu vou replicar aqui dizendo o seguinte. O Jeff Fisher foi inteligente protegendo o Vince Young, porque ele passou muito pouco no jogo, ele não passou muitas bolas, completou 12 passes para 170 jardas, não é uma média ruim, não atrapalhou o Tennessee Titans, isso que é importante para ele pegar no ritmo, eu acho. Agora, para a NFL, para mim Vince Young tem mais do que potencial. Eu acho que quem não tem potencial nenhum para a NFL é o nosso amigo Jamarcus Russell, por exemplo, que é um ridículo. Entendeu? E esse é um cara que é lamentável. Não tem condições de jogar um cara desse. Ele é um ridículo. Ah, mas o Júlio elogiou ele. O Júlio falou que na semana que ele treinou, ele jogou bem. Então o negócio é que ele tá gordo. Olha, jogou bem não, né? Ele lançou... Não. Ele lançou jogou... menos interceptações, né? Justamente. Lançou menos interceptações. O cara lançou uma interceptação no jogo só é uma puta marca pro cara. Que isso, mano? Aí é o que eu tô falando. E isso é padrão pra quarterback da NFL? Quantas interceptações ele lança no jogo? Olha, sem chance. Jason Campbell pra mim também não dá. Olha, se for falar de todos os quarterbacks ruins aí, nós vamos ficar um bom tempo falando aqui, não é verdade, Edu? Ah, mas o Jake Del Holmes, esse final de semana, pelo menos não lançou a interceptação. O time dele perdeu, mas pelo menos ele não lançou a interceptação. Ah, é que o mínimo. E Edu, tem o nosso querido amigo Derek Anderson, que nessa... semana não teve uma atuação pífia, logo porque o Cleveland Browns não jogou. Mas semana que vem, eu juro pra você, eu queria ver um jogo entre Oakland Raiders e Cleveland. Eu queria ver um jogo de Oakland Raiders e Cleveland Browns nessa temporada. Eu acho que não tem, mas seria o Nossa, jogo você não trash. Ficou satisfeito em assistir Buffalo Bills e Cleveland Browns? Você quer mais disso, Júlio? Cara, esses jogos, assim, trash, eles são até da hora de ver, porque você vê que as duas equipes parece que elas disputam quem não quer ganhar o jogo. É até engraçado você ver, assim. Porque, tipo... O Júlio é um masoquista da NFL, ele gosta de sofrer. Não que seja o time dele, mas ele gosta de ver aquele jogo duro, aquela briga de foice, sabe? Aquele quebra-canelas, não é verdade, Julião? Júlio, você vai matar a sua vontade na semana 16 da NFL, Júlio. O Oakland vai até Cleveland, vai pegar o Browns em casa, Júlio. Ó, vai ser um jogo violento. Jogo clássico dos milhões. É uma coisa, assim, incrível. Eu vou ver esse jogo. Esse jogo vai ter a disputa. Vai ter a disputa pra ver quem pega o primeiro pick do draft de 2010. Vai ser a grande final. Vai ser a grande final, não é verdade, Vitinho? Opa! Se a gente parar pra pensar, essa semana descansaram Buffalo Bills, Cleveland Browns, Oakland Raiders e St. Louis Rams. Meu Deus. Numa semana só, tudo que é trash ficou de fora. É, e os trashes... voltam à ação na semana 10, né? Para a desgraça da temporada da NFL. Mas quem foi trash no ano passado e esse ano tá tentando reconstruir a franquia? Detroit Lions. Foi até Seattle jogar contra os Seahawks. Jogou bem? Bem mal. A zica que tava no Del Home passou pro Stafford. Nossa. 5 interceptações na partida. Olha, eu fiquei muito feliz porque eu tenho a defesa do Seahawks no Fantasy. E marquei 18 pontos, né? Ganhei do Eduardo Galvão, só pro pessoal aí saber. Palmas pra mim, Edu. Põe palmas aí. Palmas. Tá bom, Alexandre. Coitado do Matt Stafford, né? A linha ofensiva do Detroit Lions é lamentável. E tem rumores lá em Detroit que o Matthew Stafford tá brigado com o Calvin Johnson. O pessoal tá negando isso tudo, mas parece que houveram algumas discussões na sideline durante o jogo entre os dois. Calvin Johnson é a grande estrela do time, acho que o maior talento do time, um dos maiores talentos em wide receiver na liga. Você vai brigar com o seu principal jogador? Não faz sentido nenhum, hein, Matthew Stafford? Pelo amor de Deus, hein? Agora, a falta de sintonia entre o Matthew Stafford e os receivers acabou produzindo um bom jogo pro nosso amigo Brandon Perigo, que teve seu melhor jogo na carreira, o primeiro ano dele, na verdade, na NFL. Jogou muito bem, recebeu passes, mostrou que é um tight end de qualidade e que pode ser um talento, um lobo solitário em meio aos péssimos jogadores do Detroit Lions. Alguém pra dividir o quarto com o Calvin Johnson, mais ou menos isso. É, alguém, né? Alguém pra falar, nossa, o resto do time é horrível. Set, hut! E o calorento Miami Dolphins viajou até New England para enfrentar os Patriots, tentando surpreender o time de Foxborough, mas não deu muito certo não. Tom Brady e os Patriots conseguiram mais uma vitória, a terceira seguida, para assumir a liderança isolada com folga da divisão. Os Patriots engrenaram de novo no campeonato. Não, e o Randy Moss, hein? E a recepção do Randy Moss em cima do Vontae Davis no passe do Tom Brady? O que, que foi aquilo? Com uma mão só, muito bem coberto, ele colocou as mãos por cima do capacete do Vontae Davis, puxou a bola pra dentro. Olha, Randy Moss é impressionante, né? Um dos melhores wide receivers da NFL, 147 jardas no jogo, e eu acho que esse cara vai acabar indo pro Hall da Fama, hein? Randy Moss tá jogando muito, já jogava muito lá no Vikings, e quando ele foi pro Patriots, o impacto dele em toda a liga jogando junto com o Tom Brady foi incrível. Olha, esse time do Patriots é muito bom, tem muita qualidade, e se o Tom Brady voltar à forma, porque a gente ainda não viu o Tom Brady realmente com todo o seu potencial. Exatamente, Eduardo, você me salvou nessa, muito obrigado. Ele com todo o seu potencial, jogando o que ele sabe jogar no esquema do New England Patriots, sem me desfazer dos meus princípios aqui, mas ele sabe jogar muito bem nesse esquema do Patriots. Quando ele pegar a manha do esquema de novo, é indubitavelmente um dos melhores quarterbacks da NFL, e o Patriots é sempre um time com capacidade de chegar ao Super Bowl e vencer. Não só chegar ao Super Bowl, mas vencer também. Set, hut! Ainda no domingo, New York Giants contra San Diego Chargers. O Giants tentando espantar a Uruca, a Zica que caiu lá em Nova Jersey, que nada mais dá certo para os Giants, depois de um começo arrasador 5-0, 4 derrotas seguidas, incluindo essa derrota agora para os Chargers, no último minuto da partida. Gente, que tristeza. Você perdeu o jogo no último minuto. O Philip Rivers jogou muito bem, né, Edu? No final do jogo ali ele soube levar o time ao touchdown, que dizimou as chances de vitória do New York Giants no último segundo, né? É de machucar, né? É horrível ver um time perdendo um jogo assim. O New York Giants não jogou mal, mas o Eli Manning tá meio perdido. Brandon Jacobs não conseguiu correr muito bem, apenas 67 jardas no jogo. Parece que depois daquela pancada que o Giants tomou contra o New Orleans Saints, o time acabou perdendo a linha, perdendo a cabeça, o jogo corrido parou de funcionar de uma vez. E aí o Eli Manning precisava apenas passar para complementar o jogo corrido. Agora que ele tá precisando passar para vencer os jogos, ele não tá conseguindo. Eu acho que, na verdade, o Saints mostrou o caminho, Alexandre. O Saints mostrou que o caminho para você derrotar os Giants é um jogo aéreo, é um jogo passando a bola. E o Giants não tá conseguindo se proteger contra esse tipo de ataque. E também tiveram muitas contusões lá, né? Lá em New York, o time do New York não, é Nova Jersey, né? É o único time de Nova York, não só ele, né? O New York Jets também joga em New Jersey. Por que é Nova York, então, né? Que beleza. Bom, enfim. E tem um safety lá em Nova York que é muito contestado, viu? O nome dele é CeCe Brown e ele não consegue marcar ninguém. É impressionante, né? O cara não consegue marcar ninguém, ele marca os tight ends. E pra vocês verem que a torcida do Giants está correta, Antonio Gates foi o melhor receiver do jogo com 67 jardas. Ou seja, tá na hora do Tom Coughlin abrir o olho aí, né, Julião? Sim, Ale, e não só o Tyren, o fundo da secundária também tá frágil. O Giants tomou uma big play da equipe do Eagles, péssimo, mas foi uma big play, assim, horrível. O DeSean Jackson ficou sozinho no fundo do campo. Isso não pode acontecer, não. Tudo bem, big play acontece, mas o cara ficar, tipo, sem ninguém, 5 metros de distância, todo mundo, é ridículo. Um safety tem que garantir a cobertura do cornerback. Caso não seja uma jogada de blitz pro safety, ele é o último homem. Se ele não pegar o cara, ninguém pega. Então, o Giants tá perdendo jogos por causa do safety. E escuta o que eu tô te falando. Kenny Phillips faz uma grande falta nessa equipe do Giants. E se essa situação do safety não melhorar, eu acho que o Giants vai acabar não indo para os playoffs. Porque uma coisa gera a outra. O running game da equipe do Giants não está tão efetivo quanto o ano passado. Eli Manning não está confortável no pocket. Está uma série de problemas a equipe do New York Giants. Eu acho que esses 5 primeiros jogos da temporada regular camuflaram os verdadeiros problemas da equipe do Giants. Agora que eles começaram a pegar times um pouco mais assim completos, como o New Orleans Saints, o Philadelphia Eagles, o San Diego Chargers, eu acho que os Giants sentiram um pouco a pressão de uma equipe um pouco mais forte. É, Júlio, e uma coisa eu vou ter que discordar de vocês. Eu acho que esse jogo não foi culpa do Eli Manning, não. Se você for olhar para a estatística, tá aqui, 25 passes completos em 33 tentativas, 215 jardas e 2 touchdowns. Eu acho que esse jogo não foi culpa do Eli Manning, não. O Eli Manning teve um jogo até muito bom. Eu não sei o que aconteceu com o Giants nesse jogo, eu acho que foi mais mérito do Chargers nesse jogo. É, o Chargers e a frieza de Philip Rivers, né? Aquele último drive dentro do 2-minute warning. Andou 80 jardas dentro de campo. Foi méritos para o San Diego Chargers. Méritos para Philip Rivers. Por mais que eu não goste dele como pessoa, e eu deixo isso claro para quem quiser ouvir. Méritos para Philip Rivers. Frio, calculista, conseguiu as 80 jardas e conseguiu o touchdown que seu time precisava. É, e outra coisa que eu gostaria de destacar também foi o LaDainian Tomlinson correndo nesse jogo. Quer dizer, ele não correu, ele tava praticando Cooper nesse jogo, porque ele conseguiu 12 em 22 jardas em 12 corridas. Corrida mais longa dele foi de 5 jardas. Será que o LaDainian Tomlinson ainda é uma alternativa para esse time? Eu acho que ele vai até o final do ano como starter, mas eu não sei se ano que vem ele continua sendo starter, não. Set, hut! Chegamos no prime time e no jogo do Sunday Night Football, o Dallas Cowboys foi até Filadélfia e não deu chances para Donovan McNabb, conseguiu segurar o ataque do time e com uma arbitragem até um pouquinho confusa, juiz errando o lado de campo, juiz não marcando interferência em cima de receiver do Cowboys, juiz não marcando quarta descida para scramble do Donovan McNabb, foi um espetáculo, foi um jogo feio. Ambos os times fizeram muitas faltas e o Tony Romo levou a melhor em cima do Philadelphia. Tony Romo, que foi muito criticado aqui pela nossa equipe, vai continuar sendo daqui a algum tempo, mas dessa vez a gente tem que reconhecer que o passe dele para o Miles Austin foi decisivo para vencer a partida. Eu acho que não foi só o passe, não. A rota do Miles Austin foi muito boa. Ele recebeu uma bola no jogo, né? Matou o Philadelphia Eagles. Matou. A bola que ele precisava receber, ele recebeu. É verdade. Matou. E tem que tirar o chapéu. Realmente, o time do Dallas Cowboys conseguiu travar a principal arma ofensiva do Eagles, que é o DeSean Jackson. E mais uma vez, aquela velha mania de Philadelphia Eagles de querer passar todas as bolas, né? Terceira para um, passe. Terceira para dois, passe. Quarta para um, passe. Aí, quando o time tenta o sneak, o juiz acaba errando. Complicado, né? Aí o Philadelphia Eagles fica sem saída, não é verdade, Julio? Então, Ale, é complicado esse time do Eagles porque o Andy Reid, ele é muito inconstante. O Eagles contra a equipe do Oakland Raiders foi muito criticado por passar a bola 54 vezes e correr 13. Algo em torno disso. Não são números exatos, mas são estimativas próximas do real. Aí o Andy Reid chegou contra a equipe do Washington, colocou o jogo corrido para funcionar, Eagles foi lá, venceu a partida, tudo bem, jogou contra o New York Giants, balançou o ataque de novo, o Eagles foi lá e ganhou do New York Giants, só que aí parece que volta aquela ideiazinha marota no Andy Reid. Será que se a gente passar 80% das chances a gente consegue? Porque é engraçado que o Andy Reid ele não segue um padrão. Toda vez que o Eagles ganha dois jogos, balanceia o esquema de corridas e Em passe, ele manda um pass rap que ninguém entende. Todo torcedor da Filadélfia sabe dos dois problemas do Eagles. Coverage de tight end e o pass rap do Andy Reid. Desde que o Andy Reid chegou na Filadélfia, é a mesma coisa. Então eu acho o seguinte, a equipe do Eagles ela é muito inconstante. É uma equipe boa, mas é muito inconstante. Se quiser... Mas agora eu vou ter que... Eu vou ser obrigado a discordar de você, Júlio César. Round 1. Fight! Donovan McNabb tentou 30 passes. Tony Romo tentou 34. O corredor que mais correu pelo Dallas Cowboys pegou na bola 12 vezes. Marion Barber correu 50 jardas. O corredor que mais correu pelo Eagles correu 13 vezes, 54 jardas. Então, não é a questão qual era o playbook, o fato do playbook estar desbalanceado ou qualquer coisa do tipo. Foi a execução da jogada. E o ataque do Eagles estava nervoso e não conseguiu as jardas que precisava. Não, o DeSean Jackson ficou travado. Travado. Completamente travado. O Cowboys soube parar o ímpeto dele. E a pressão sobre o Donovan McNabb, né? A pressão não resultou em alguns sacks, mas o principal é a pressão. Nos principais momentos onde o Donovan McNabb precisava da virada mesmo, de virar a bola, de fazer o first down, tava lá a pressão do Dallas Cowboys. Na verdade, o Dallas Cowboys foi muito inteligente, porque ele devolveu na mesma moeda que o Philadelphia Eagles faz com todos os times. Terceira para muito longo, 12, 13 jardas, o Philadelphia Eagles, ao invés de marcar zona, ele vai com blitz para acelerar o quarterback e forçar o erro. É simples. O Cowboys mostrou o caminho das pedras para todos os times que quiserem vencer o Eagles. Pressão em cima do Donovan McNabb, porque ele acaba se perdendo, sofre sacks, não consegue completar os passes. E se você marcar bem as armas ofensivas do Eagles, DeSean Jackson e Jeremy Maclin, é uma tarefa duríssima. Mas se você consegue fazer isso, você vai vencer o Philadelphia Eagles. E claro, põe seu tight end pra jogar, porque o tight end é festa da galera, recebe todas as bolas e os Eagles não marcam. É muito simples, porque, olha, veio o Will Witherspoon lá em Filadélfia, tem o Quinn McKell e eles não conseguem marcar os tight ends. É um problema grave que o Eagles ainda não conseguiu resolver. E olha, quem vai ficar numa má posição nessa história toda é um cara chamado Andy Reid, porque o contrato dele acaba nesse final de ano, ele quer uma extensão. E a torcida de Filadélfia e a diretoria são muito exigentes. Se ele não conseguir um resultado expressivo, ele vai dançar. Justamente, Ale. A galera na Filadélfia não tem paciência, não. Eu até acho engraçado como que o Andy Reid tá há 10 anos no Eagles. Deve ser por causa dos 5 NFC Championships e pela... De certa forma, não nesses últimos anos, mas no começo da década, o Eagles tinha uma certa hegemonia, né, na NFC East. Venceu muitas vezes, ia bem nos playoffs. Mas sei não, eu acho que o torcedor do Eagles tá de saco cheio com o Andy Reid. E se ele não mostrar uma boa campanha nesse ano e talvez no ano que vem, eu acho que o contrato dele não é renovado de jeito nenhum. Apesar de eu achar que ele manda bem na equipe do Philadelphia, mas ficar 12, 13, 14 anos tentando ganhar um título, batendo na mesma tecla, é complicado. Tudo bem que Bill Cowher, na equipe do Pittsburgh Steelers, demorou 16 anos para ganhar um Super Bowl. Mas o negócio na Filadélfia não funciona assim. Lá é... Você tem 3 anos pra você se virar. Seja qual for o time do Filadélfia, você tem 3 anos pra você fazer esse time virar um time campeão. Lá a galera é nervosa. Não adianta. Set! Hut! Mas outro time da Pensilvânia que não tá esquentando a cabeça. Pittsburgh Steelers. O jogo do Monday Night Football. Aqui no Brasil, o jogo da madrugada, de segunda para terça-feira, porque o jogo está acabando quase 3 da manhã. É terrível para quem tenta acompanhar ao vivo. Big Ben Roethlisberger e companhia foram até Denver, na altura de Denver, visitar os Broncos e não deram chance. A defesa do Pittsburgh não deu chance para o ataque do Denver Broncos e venceu a partida por 28-10. Esse jogo demonstrou como um jogo corrido pode fazer diferença. Jogo corrido do Denver Broncos. Corral Buckhalter, 9 ataques, 24 jardas. Noshaw Moreno, 5 ataques, 3 jardas, 27 jardas no jogo corrido no total. Pittsburgh Steelers correndo. Rashard Mendenhall, 22 ataques, 155 jardas. Pronto, acabou o jogo aí. Por mais que ele não tenha conseguido nenhum touchdown, se você tem um jogo corrido que você confia nele, que você pode dar uma bola para ele numa segunda... para muitas jardas, que ele vai conseguir algumas jardas, vai fazer um terceiro down mais fácil, tudo fica mais fácil e a vitória é quase certa. E ainda mais quando você tem um quarterback com o Big Ben que sai do pocket, lança muito bem tanto no pocket como fora, faz scramble, não toma sec, aguenta porrada. Fica complicado. O jogo corrido do Pittsburgh mesmo só entrou da metade pro final do jogo, né? No começo do jogo foram apenas algumas poucas jardas. Se não me engano, não passou das 30 jardas o jogo corrido do Pittsburgh. Mas do intervalo, terceiro e quarto, impressionante o que o Rashard Mendenhall correu. E o Broncos simplesmente não conseguia mais andar com a bola. Toda a posse de bola do Broncos virava punch, interceptação, turnover. Ficava qualquer coisa assim, mas não conseguia mais andar com a bola. Funcionou no segundo tempo, mas funcionou, né, Edu? Funcionou. No segundo tempo decidiu o jogo, né? É o que importa, né, Alexandre? É que funcionou. Com certeza. O que importa é funcionar. É o seguinte, esse time do Steelers é muito forte. Com um jogo corrido desse, com o Rashard Mendenhall correndo, que está correndo, vai ser difícil parar. Quer dizer, e a gente falou de tantos times aqui, né? Falamos do Patriots, do Colts, do Saints, do Falcons. Falamos agora do Steelers. Olha, essa temporada promete, hein? Pro final da temporada, o bicho vai pegar, vai ser um arranca-rabo danado e esse Super Bowl promete. Esses playoffs prometem, vai ser muito legal. E como o Vitinho falou, ainda bem que a gente já tá chegando no finalzinho da temporada pra chegar logo nos playoffs, né? Outra coisa que eu queria citar aqui é a defesa do Steelers. Caramba, essa defesa é boa, muito boa. Uma interceptação retornada para a do Tyrone Carter. E o Polamalu. O Polamalu é o cara. Porque ele consegue escapar da linha de ataque para conseguir o tackle for loss, o sack, consegue fazer a interceptação, consegue fazer o pass deflection. Se você está marcado pelo Polamalu numa rota, 90% das bolas não vão para você. Porque ele é muito bom. É incrível a habilidade desse strong safety do Steelers. Com o Polamalu em campo, o Steelers está invicto na temporada. Então acho que só daí a gente já dá para ter uma ideia qual a importância de Troy Polamalu dentro de campo para essa defesa do Pittsburgh Steelers. É um líder do time, é um dos melhores jogadores da NFL. Impressionante o que o cabeludinho consegue fazer ali na secundária. E a semana 10 da NFL começa mais cedo, começa na quinta, dia 12 de novembro. O Chicago Bears vai até San Francisco enfrentar os 49ers no Candlestick Park. No domingo, dia 15 de novembro, o Atlanta vai até Carolina enfrentar os Panthers no Bank of America Stadium. O Tampa Bay Buccaneers vai até Miami enfrentar os Dolphins no Landshark Stadium. Detroit Lions vai até Minnesota enfrentar os Vikings. Cincinnati Bengals vai até Pittsburgh enfrentar o Steelers. Buffalo Bills vai até Tennessee enfrentar o Titans. E o Denver Broncos vai até Washington enfrentar o Redskins. O New Orleans Saints viaja até St. Louis para enfrentar o Rams. O Jacksonville Jaguars viaja até o New Jersey para jogar contra o New York Jets. O Kansas City Chiefs viaja até Oakland para jogar contra o Raiders. O Seattle Seahawks viaja até Arizona para jogar contra os Cardinals. Fechando essa semana 10 da NFL, o Dallas pega o Green Bay Packers lá no Lambeau Field, joga fora de casa dessa vez. O Philadelphia Eagles visitam o San Diego Chargers no Qualcomm Stadium. E no Prime Time, New England Patriots e Indianapolis Colts no Sunday Night Football. E na segunda-feira, fechando essa rodada da NFL, Baltimore Ravens contra o Cleveland Browns lá no Cleveland Browns Stadium, Eduardo. Quem fica de baixo essa semana, Houston Texans e New York Giants. Júlio César, um jogaço dessa semana que você recomenda para os nossos ouvintes. Então, Edu, eu acho que New England, o jogo do Prime Time, New England indo até Indianápolis para jogar contra os Colts, vai ser um dos melhores jogos dessa rodada, se não for o melhor. Tom Brady contra Peyton Manning, os dois melhores quarterbacks da década. Não tenho o que falar. Vitinho, um jogo que chama sua atenção nessa semana 10 da NFL... Eu vou ficar com o jogo Dallas Cowboys e Green Bay Packers. O Green Bay Packers vindo de uma derrota humilhante para o Tampa Bay Buccaneers. E o Dallas Cowboys indo animado depois de uma vitória contra o Eagles. Eu acho que os dois times se equivalem e vai ser um bom jogo aí. E você, Ale? Essa semana tá feia de jogo, né? Mas eu vou ficar com Pittsburgh Steelers contra Cincinnati Bengals lá no Heinz Field. vai ser um jogaço. O Cincinnati Bengals está jogando muito bem essa temporada. E o Steelers é o Steelers que a gente viu no Monday Night Football. E para você, Edu? Eu já recomendo um jogo quase de prime time, finalzinho da tarde de domingo. Philadelphia Eagles visitando o Chargers no Qualcomm Stadium. Os Eagles muito criticados e muito inconstantes, assim como o San Diego Chargers. Mas que são dois times que, quando estão inspirados, podem render alguma coisa. Vamos rezar, assim, é uma aposta. Vamos rezar para que os dois times estejam inspirados e que proporcionem um bom espetáculo para os nossos ouvintes e para aqueles que querem assistir ao bom futebol. Bom, o Endzone da semana fica por aqui. Eu agradeço a sua paciência, eu agradeço a sua atenção, eu agradeço a dedicação por ter nos ouvido até agora. Deem aquele feedback legal pra gente, comentem na postagem, mandem seus e-mails para podcast@endzonebrasil.com. E eu termino o programa por aqui. Alexandre, um abraço, meu amigo. Um abraço, Edu. Valeu por mais essa edição do Endzone. E é isso aí, cara. A temporada da NFL continua bombando. Torneio Touchdown no Brasil, Liga Flag Paulista nas finais. Tem muito futebol americano muito bom para o pessoal poder acompanhar. Vou ficando por aqui, passando a bola para o Júlio César Vettori, nosso amigo que está me devendo um pão de queijo ainda desde a última edição. Um abraço. Bom, Ale, infelizmente não vai ser dessa vez que eu vou poder te dar um pão de queijo, cara. Mas fique tranquilo que quem sabe um dia a gente reúne e a gente come pão de queijo aqui em Minas. Porque pão de queijo você sabe que é a especialidade da casa. Mas enfim, pulando essa parte que ninguém precisava saber... Foi muito bom gravar o podcast, espero que vocês gostem. Vitinho, aquele abraço, meu velho. Aquele abraço, Júlio, aquele abraço, Ale, aquele abraço, Edu. Aquele abraço aos nossos ouvintes também, espero que vocês tenham gostado desse programa. Vamos ficar com essa semana 10 aí, que não tem muitos jogos bons, mas tem vários jogos decisivos, não é isso, Edu? Com certeza, muitos jogos importantes. Tá começando a reta final da NFL, pessoal, então acompanhem, prestigiem. O futebol americano lá fora, o futebol americano aqui dentro. Vamos tornar nosso esporte favorito cada vez mais popular aqui em terras tupiniquins. Um abraço para todo mundo que está ouvindo até agora. Fui!